たら。 Alô, Salvador, boa noite, 7608, por favor. 7708, muito boa noite, prossiga Alfa e Juliette até o portão 04. Alfa e Juliette para o 04, 708. Eu para o TAN 3175. 3175, aguarde. Ah, obrigado. TAN 3567, autorizado, decolagem, pista 28, vento 220 graus, 11 nós. Iniciando TAN 3567, pista 28. No ponto de espera da 28 pronto, voo 1856. Sente o voo 1856, autorizado a alinhar e manter pista 28. Alinhe e mantenha 28, gol 9856. Seu decimal 3. Sérgio. Ô Romeu, Romeu November. Boa noite. Papá Romeu, Romeu, Romeu November. Continue na aproximação, aguardando pista livre. Ajuste 10, 12. Reporte trem embaixado e travado. Reportará November. TAN 3567, decolado aos 01, controle 119, decimal 8. 198, boa noite. Controle Salvador, TAN 3567, boa noite. 3567, aguarde. TAN 3175, chame Recife, 13325, alterna 1288. Está autorizado pro AD Eudes da presente. TAN 3175. Yes, Recife, 13325, alterna 1288. Manda da pro AD Eudes da 3175. Uma boa noite, obrigado. Controle Salvador, voo 1273. TAN 3567, contato radar, voo nível 340, saída Gole, transição fito. Ok, da presente voo Gole, transição fito 3567. Contou a perfil da saída, TAN 3567. Sente. Controle Salvador, voo 1273. Voo 1273, acendo identificação, chegada de pit, desse mantém a nível 070. 0070, chegada de pit, quase perdemos contato com o centro Recife. Sente, gol no 273, de forma indicada. A mantendo 2509. Sente, reduza para 2109, gol no 273. 210, gol no 273. Gol 1856, decolado 03, controle 119, decimal 8. 198, gol 1856. Papá Romeu, Romeu, Romeu, November. Pouso autorizado, pista 28, vento 220 graus, 13 nós. Pouso autorizado, November. Portão 8002, visual com tráfego na final, pista 28. Afirmativo. Faz passagem do mesmo autorizado, alinhar e manter, pista 28, portão 8002. Sente, após ali mantém, 28, portão 8002. Pedarum, Elim. É, na proa 3000, curvando à direita, positivo? Afirmativo, gol no 856. É. 3560, autorizado 2000 pés via CARI, ajuste 10 no 2. 2000 via CARI, 10 no 2. Gol no 273, desse mantém nível 040. 040, gol no 273. Alfa Romeo November. No solo aos 05, libere primeira à esquerda. Mantenha a posição antes da Taxiway Alfa e chame o solo em 121.9. Confirmando o pátio de estacionamento é o 3. Afirmativo, vou chamar o 219. Ciente, taxi até o ponto médio da Taxiway. Ok, bom. Solo Romeo Romeo November, boa noite. Romeo Romeo November, boa noite. Prossiga na Alfa e Kilo até o pátio 3, atento ao balizador no pátio. Alfa e Kilo, sim. Para o táxi Gol 9764, está com 165 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, alternativa com fim. 165, 3h45 com fim, está livre. Seu táxi via Juliette, Alfa e Golf até o ponto de espera da 28, ajustado 1012 agora, quando pronto a torre 183. Tem um vovô, uma boa noite, 1764. Sim, táxi via Juliette, Alfa e Golf até o ponto de espera da 28, quando pronto a torre 183, 1764, tá, tomando bem. Decolado aos 07, controle Salvador 119, decimal 8. 198, boa noite, obrigado. Controle, boa noite, Altan 8002, passando 1500 pés. Altan 8002, contato radar, subão nível 360, saída Gole, transição Eval. Gol Evão, 360-8002. Solo Salvador, Gol 9601, posição 3 para posto para estacionamento. 9601, não está livre, puxa acionamento no portão 03, chame para o táxi. Informo que após a decolagem deverá manter a proa até 3000 e só então curvar a esquerda para sair da Gole, ok? Ok, vai chamar para o táxi, nível post, após a decolagem, 3000, mantém a proa. E após 3000, curva à esquerda, Gol 1601. Correto, no 601, informo também que é negar 1012. 1012 agora, 601. Autorizado sinal ILS 3560, informe estabilizado. Gol 1856, Recife 2885, alterno 2545. 2885, alterna 1245. Negativo. Primária 12685, alterno 2545. 12685, 12685 e alterna 12545. Gol 1856. Firmo. T273, autorizado 2000 pés e aí PIT, ajuste 1012, informa o tráfego 11 horas, 12 milhas, na final ILS, É um Boeing 738 da TAM. Reduza para aproximação. 1273. Repite, 1012 altímetro. Reduzindo para aproximação, agora 273. É novo esse aí. Estabilizando, tá? 3560. 3560, chame a torre no norte decimal 3. 323. Salvador, voo 1601, estacionado com POB 171, 3,57 de autonomia, alternando Campinas para o táxi. Voltar 3560. Tá 3560, continue na aproximação, reporte trem baixado e travado, ajuste 1012. Já baixou e travou, fui alerta. Firme está visual com o campo, o TAM 3560. Ainda é negativo. Sente, reporte avistado. Vai, pô. TAM 3897, aeronave da Gol está iniciando o táxi, a sua cauda. Assim que liberado, coordene com a equipe, solo está livre, puxe, chama para o táxi. Que negar 10, 12. Afirma, tio, tem que liberar pelo OE, chamando o táxi. 3325-1288, obrigado, boa noite. Pouso autorizado, pista 28, vento 220 graus, 12 nós. Cheque o rádio devido à transmissão muito baixa. Estimativo, checando o rádio, está livre o pouso, está 3560, com problema. 7, clareza 1/1. Livre pouso, está 3560. Ciente, agora clareza 5/5, ciente da, do cotejamento. Localizador, gol no 273. Gol 273, chame torre 198, decimal 3. 23, boa noite, 273. Oi, Salvador, boa noite, gol 764. Gol 1764, a Lima tem pista 28. Lima tem 28764. Oi, Salvador, muito boa noite, 1, 2, 3. Estamos no localizador da 3, 8. Tá 3560, no solo aos 15, libere primeira à esquerda, mantenha a posição antes da taxiway alfa, e chame o solo em 121.9. 7708, informação, hotel, solicito 330. No ponto médio desta taxiway. No ponto médio, positivo. Voo 1273, continue na aproximação, aguardando pista livre. O ajuste 1012, vento 220 graus, 109, reporte trem baixado e travado. Voo 1273. Ah, continuando na aproximação, aguardando autorização. Trem baixado e travado, 1273. Taxiway Alpha liberando de imediato, a devida aeronave está decolando aí. Cruza Taxiway Alpha e táxi via parte 3. Vai cruzar Alpha via parte 3, positivo. Voo no 764, autorizado decolagem pista 28, vento 220 graus, 1-1-9. Livre decolagem 28-764. Solo 3560. 3560, prossiga. Só para informar ali, abaixo de 500 pés, na curtíssima final, chegou a dar componente de cauda de 4 a 5 nós, ok? Ciente, nossos indicadores na superfície está 220 graus, 10 nós. Informaremos as outras aeronaves. Autorizado seu táxi para o Pátio 1 no gate 08. Livre para o Pátio 1 para o 08. Para o táxi está 3297, nós perdemos 42, está com 4 guias de autonomia, terminando o Galeão. Aguarde para o táxi 3897. Na escuta. 1273, avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 220 graus, 1-1-9. Autorizado pouso, pista 28, que é o 233. Voo 1764, decolado aos 17, controle Salvador 119.8. 198, obrigado, boa noite, voo 1764. 223 para cá. 3897, confirme os dados, por favor, para o AB, a autonomia está ativa novamente. Afirmativo, nós estamos com 142, 4 horas e 15, alternando o Galeão. Ok, 142, 4 e 15, Galeão, tenha um bom voo, uma boa noite, o 3897. Muito obrigado, bom fim de semana. E confirma o gol 1764, confirmado, mantenha pronta a 3 mil pés? Afirmo. 7, contando pro gol 1273, no solo aos 18, libere primeira à esquerda, mantenha a posição antes da taxiway alfa e chame o solo em 121.9. Libando aqui à esquerda, manterá a posição antes da alfa com o solo 121.9, igual 1.23. Gente, táxi até o ponto médio desta taxiway delta. Gente, vai ficar aqui no ponto médio da delta, 1.23. Tirando a restrição na radial 256 para o gol 1764, em cima do abaixo 100. Sim, o controle não entendeu. Tem uma restrição na subida na radial 259, ou abaixo de 4000 ou acima do nível 100. Está liberado, por favor? Está liberado da restrição, gol 764. Pode nos informar qual seria a subida para... para o nosso voo? Chegou no 940, a subida prevista é Gole, Eval, e após a posição Eval voará direto à posição Eudes, ok? Decolando da 28 com curva à esquerda. Já vou coordenar aqui o 360 para Guarulhos. Ok, muito obrigado, Roberto. Chame o solo em 121.9. Olha aí. Voo 1601, decolado 221, controle Salvador 119.8. 119.8, voo 1601, boa noite, controle. Jet 6708, na escuta para copa. Prossiga. 6708, está autorizado Salvador Recife, nível 330, era via Upper Whisky 58. A pista 1028, decola com curva à direita, saída Aron, transição Melim. Transponder é o 5162, o controle é o PM 1980, quanto é isso? Aprovado para Recife, nível 330, pela Upper Whisky 58. Decola da 28 com curva à esquerda, saída Aron Melim. 5162, 1028 é o controle. Gol 1764, Recife, o 3325, alterno 288. 332588, gol 1764. Gol no 601, contato radar, suba ao nível 360, saída Gole, transição Eval. 360, passou 3000 pés, está livre Gole? Mantenha pro até 3000 após Gole, gol no 601. 601. O gol no 940 na escuta para a cópia? Na sua escuta possível, 940. O 940 está autorizado para Guarulhos, o nível 360, aerovia Upper Whisky 50. Após a decolagem da pista 28, a curva à esquerda, confirmando, após a decolagem da 28, manterá pro até 3000 pés e só então curva à esquerda para a saída Gole, após a posição Eval, após a posição Eudes direto. Decolando. Corrijo, o transponder é o 5161, o controle 1980, corteja. Corteja 360, pela PUS 50, pela pista 28, continua após Gole, Eval, Eudes, e 5161 no 198. Correto, o gol 1940, está livre, está... Chame pronto para o puxa, finalmente. Chamo, meu velho, bom trabalho, bom resto do domingo aí. Salvador, boa noite. Da 3897. Pode esperar da 38, pronto. Tá 3897. Autorizado a alinhar e decolar. Pista 28, vento 220 graus, 12 nós. Aí decola 3897. Sacal 06, sua identificação, chegada a Cari, desça e mantém nível 040. Salvador é o Sacal 06. Para cá o 06, sendo identificação, chegada Kari, desça para nível 040. Bacal 06, controle. Quando Salvador, é o Bacal 06. Bacal 06, acione identificação, chegada Kari, desça e mantenha nível 040. Quando para o 040, o Palma está recebendo, entrou com a tábua, meu pai. Identificou o Bacal 06. Chegada Kari, desça e mantenha 040. 06. Gol 1601, Recife 3325, alterno 288. Com 3325, 288, gol 1601, boa noite, muito válido. A 3897, decolado aos 26, controle Salvador 119.8. Salvador 198, boa noite. Salvador de Salvador, boa noite, está 3897. É 3897, contato radar, suba ao nível 340, saída agora e transição é Val. Olha, Val, subindo ao 340. Me chamando o solo? Mike Hotel India para cheque de rádio. Ok, clareza 5, intensidade 5, Mike Hotel India. Muito obrigado. Sou eu, TAM 3603. TAM 3603, aciona identificação, chegada a Kari, desça e mantenha nível 050. Chegada a Kari, identificado 050, TAM 3603. TAM 3897, está restrito ao nível 320. Esse 320, TAM 3897. Condição de autorizar o 3897, vai eu ou diz o controle? 3897, mantenha o perfil da saída, aguarde coordenação com o centro. Afirmativo, aguardando, obrigado.